Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. A chegada na Colônia Santo Ângelo em 1869. Eu vim para o Brasil tendo como destino o porto de Rio Grande para trabalhar em uma fábrica, afirma João Gerdau ao pastor Tisman num longo diálogo ocorrido na casa pastoral localizada na picada Morro Pelado. Porém, quando cheguei, a referida fábrica havia fechado. Embarquei em 1868 no porto de Hamburgo, tendo como destino o Brasil. Finalmente, em 1869, decidi me dirigir para as novas colônias alemãs em formação no sul do Brasil. Permaneci por algum tempo no porto de Rio Grande. Posteriormente, embarquei num vapor da Campanha Becker, que subia regularmente o Jacuí, tendo como destino o porto de Cachoeira do Sul. Aí, trabalhei no comércio local, mas logo percebi que teria mais oportunidades na recém-criada Colônia Santo Ângelo. Ao chegar em Agudo, fui muito bem recebido pela população local e procurei o diretor, Barão von Calden, que me indicou áreas particulares de terras que estavam à venda na parte sul da picada Morro Pelado. Afirmou ainda que as colônias do governo situadas no centro de Agudo estavam todas ocupadas. Só restavam as áreas em mãos de Manuel da Rosa Garcias. Assim, desta forma, me dirigi até a residência de Manuel da Rosa Garcias e efetuei a compra de um lote de terra na chamada Picada Morro Pelado Campo. O local levava este nome por causa do campestre que existia na parte sul da linha, afirma João Gerdau. Após efetuar a compra com os recursos que dispunha, tratei de providenciar junto ao Barão von Calden a escrituração do meu lote colonial. Afirmei a ele que pretendia trabalhar na agricultura e construir uma casa de comércio, a Gerdausche Venda. O comércio ficou conhecido nos anos seguintes entre os moradores da colônia Santo Ângelo Agudo como a Venda do João Gerdau. Na verdade, trata-se de um enorme pavilhão coberto com as primeiras folhas de zinco trazidas para a colônia Santo Ângelo, sendo suas paredes construídas de tijolos à vista com madeiramento em chaimel, estilo típico das antigas residências de Hamburgo, conclui João Gerdau ao pastor Tisman.